consiste em nos tornarmos melhores. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de luz, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson, Maria Antônia, Guilherme, todos aqueles que estão aqui conosco nos ouvindo. Que Jesus, nosso Mestre, mais uma vez possa estar entre nós, que com certeza está, mas que acima de tudo nós possamos sentir o seu envolvimento de amor, né, durante esses minutos que vamos estar juntos para refletir sobre o Evangelho, sobre esse roteiro que nos leva a um destino absolutamente absolutamente sem nenhuma dúvida, né, ao nosso Pai. O texto de abertura do programa de hoje, né, é um texto que parece que foi escrito hoje, né, essa semana, né? Parece muito atual, né, mas é um texto escrito há aproximadamente 100 anos. Pois, né? É incrível. Porque isso, me impressionei também. É, essa obra deve ser do início do século XX, provavelmente, né? E escrito por Leon Denis, um exegeta, uma pessoa assim com uma capacidade, né, de expressão gramatical, literária, uma riqueza de vocabulários e de realmente, né, de poder transmitir as ideias de uma maneira muito precisa e profunda. E trata de um tema atualíssimo, que tem a ver com o dilema da educação, né, sob a ótica espírita, né? Nós bem sabemos dos problemas que nós atravessamos hoje, e não apenas os profissionais que tratam da educação, mas toda a comunidade em geral não tem dúvidas, né, de que boa parte dos problemas que nós vivenciamos hoje são frutos de pouco investimento em educação. Mas não apenas aquela educação formal, intelectual, que busca de uma maneira formal o cidadão em relação às coisas do mundo, mas muito mais do que isso, como o texto aponta, né? Essa educação para a vida, essa educação para o mundo, e eu diria até educação para a morte, educação para a desencarnação, educação para o retorno, como queiram, né? Esse livro é chamado Depois da Morte, então tem tudo a ver, né? Nada mais é do que uma filosofia sobre nossas ações, sobre nossas necessidades, que devemos sim cumpri-las enquanto estamos aqui, visando não obter títulos ou reconhecimento neste mundo, mas sim nos prepararmos adequadamente para o retorno à nossa verdadeira pátria espiritual, que é o plano espiritual, né? Uma das coisas que o Espiritismo nos esclarece é que os nossos filhos, né, não são nossos filhos. Nossos filhos são irmãos nossos, porque absolutamente todos nós somos filhos de Deus, né? Emprestamos temporariamente essa condição de pais como tutores, mas que na verdade esses títulos de confiança são dados por Deus a nós. Então, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né, enquanto terrenos, né, encarnados, aqueles que ocupam a posição de pais, aqui eu me refiro pais como sendo pai, mãe, ou qualquer outro tipo de estrutura familiar que dê essa conotação, no sentido de tutorá-los temporariamente para que eles possam se readequar ao plano físico e possam sim desempenhar suas tarefas e adquirir seus talentos que são necessários, cada um deles da melhor maneira. Então é uma responsabilidade grande, porque os pais também são imperfeitos, os pais também caminham em direção ao aprendizado, e não há maior prova de amor do nosso pai a deixar um filho dele sob nossa guarda, né? É algo de muita responsabilidade quando nós olhamos isso sob a doutrina espírita, é ser muito amoroso, porque nós que somos pais terrenos com as nossas imperfeições, nós temos desconfianças em deixar o nosso filho com alguns outros amigos ou pessoas que às vezes conhecemos ou temos dúvidas, né? Temos aí receios. Imaginem o Pai, né? Deus, que conhece as nossas imperfeições, Ele nos dá essa oportunidade para tutorar os seus filhos conosco de maneira temporária para isso. Daí a necessidade da postura de vigilância desses pais, e não apenas prepará-los para o mundo material, mas acima de tudo, religá-los ao plano espiritual, deixando claro que eles são filhos de Deus, deixando claro que eles são espíritos, e que por serem espíritos, carregam já talentos e necessidades de ajuste. Talentos e imperfeições. Talentos e arestas que precisam ser aparadas. E aí que a coisa pega. Aí que a coisa pega. Né? Maria Antônia, eu sei que você já está planejado aí já, as suas anotações aí, mas eu quero aproveitar e pedir também. O Francisco, ele entrou nesse assunto e eu quero pegar o link dele. O texto foi escrito naturalmente no começo do século XX, 1900, final de 1890, alguma coisa, começo de 1900, eu acho que é por aí, 100 anos aproximadamente. Então é evidente que muita coisa mudou de lá para cá, né? A gente está falando de uma época que nem energia elétrica basicamente tinha ainda, iluminação elétrica, né? Mas sobretudo na estrutura familiar. Então, como nós poderíamos entender hoje a estrutura familiar? Porque hoje mudou um pouco, não é só a figura do papai, da mamãe e do filhinho, não é mesmo? Então, quando a gente fala em educação, talvez esse papel também tenha abrangido outros elementos, né? Fale um pouco, Maria Antônia, sobre essa estrutura da família moderna. Sim, boa noite aos ouvintes, boa noite ao Wilson, Francisco, ao Guilherme. Esse tema é bastante palpitante, ele é bastante interessante, inclusive é um texto muito atualizado, está muito dentro da nossa realidade, né? E embora em algum momento ele faça essa referência à família pai e mãe, no sentido do pai e da mãe tradicional, mas o importante é o espírito do texto que ele preserva, que é o papel da educação e a responsabilidade dos tutores. Então, eu vejo que assim, o grande avanço que nós tivemos ao longo da nossa evolução cultural e na nossa sociedade foi o fato de que outros assumem os seus papéis de tutores desses espíritos que reencarnam, independente de ser pai e mãe, como bem disse... Biológico, né? Como bem disse o Francisco, nós todos somos irmãos dos nossos filhos, irmãos dos nossos pais. Nós somos irmãos diante na nossa família universal. E Deus confiou-nos a tutela. É diferente. O que é ser tutor? É se responsabilizar justamente, plenamente, por todo o potencial que precisa desabrochar naquele espírito. Como também o Francisco disse, nós temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, nós temos muitas arestas a serem aparadas. E a família moderna precisa ter essa percepção. Se a família não tiver essa percepção, e hoje nós temos a pai, muitas vezes pai e mãe, é pai e pai, né? Porque as famílias homoafetivas, elas se responsabilizam pela formação da criança. Uma cultura bastante diferenciada da época do autor, né? Que era muito pragmática essa situação, pai, mãe, filho. Mas o mais importante não é que a família tem que continuar daquela forma, mas é a família ter consciência da sua responsabilidade enquanto estrutura familiar. Então, um casal homoafetivo que assume cuidar de crianças como seus filhos tem que ter essa consciência muito clara, muito profunda, de que não é oferecer os bens materiais para essas crianças, oferecer um teto, oferecer o alimento apenas, mas muito pelo contrário, é se preocupar com a formação ético-moral dessa criança no mundo, diante da vida e diante de todo o universo. E aí, esse casal precisa ter uma postura muito definida frente à vida para poder passar, para poder... na sua relação interpessoal, cumprindo o papel de mãe e pai, porque mãe e pai é um papel, uma função que nós cumprimos aqui, na sociedade, justamente para poder dar conta de que esse espírito continue a sua evolução e não pare no seu processo evolutivo. Então, eu vejo que a família moderna, ela pode ter mudado muito a forma de funcionamento estrutural, mas ela não perdeu a função especialmente a função diante de Deus. Ela pode ter uma outra estrutura, uma outra forma de funcionamento, porém a sua função, o cumprimento do seu objetivo perante Deus é o mesmo. Pois é. Você falou uma coisa interessante, Maria Antônia. Eu vou levantar esse assunto aqui, que meu papel é provocá-los. Vocês sabem disso, não é? Sim, estamos aqui. Provocá-los sempre no bom sentido, é claro, né? Provocar assuntos, a gente se aprofundar, porque às vezes o ouvinte está lá acompanhando os nossos comentários e assim como eu aqui, eu estou escutando vocês, vem surgindo uma coisa ou outra, uma lembrança. Você disse que nós somos escolhidos normalmente para assumirmos esta responsabilidade, essa tutoria. Claro que subentende-se numa situação de planejamento reencarnatório. Sim. Né? Quando há um planejamento reencarnatório. Mas nós sabemos também que nem todas as encarnações são oriundas de um processo tão bem organizado. Né? Que às vezes acontecem reencarnações, eu até queria que vocês falassem um pouco sobre isso, fortuitas, né? Meio assim, oportunizadas. Por exemplo, hoje pela manhã, quando eu acordei, me deparei com uma notícia horrorosa, né? Daquelas que chocam a gente antes de sair para o trabalho. Uma criança, um menino recém-nascido, que foi encontrado ainda com cordão umbilical e placenta, enrolado num pano, no mato, foi abandonado no mato. E parte do corpinho dele estava coberto por formigas. Ele foi socorrido, foi levado a um hospital e está bem, né? Ai, a saúde dele está bem. Na cidade de Serra Azul, aqui no interior do estado de São Paulo. Então a gente fica pensando, poxa vida, que estado de patologia essa mamãe chegou para chegar nesse ponto. Então, como a gente entende isso? De acordo com os ensinamentos dos espíritos, o que pode levar a uma situação grotesca, né, bizarra como essa? Quer comentar? Pode comentar. Olha, primeiro precisa analisar o contexto que essa mãe estava, né? Nada justifica tamanha conduta de violência, porque não deixa de ser uma violência da mãe para com seu filho. E com isso ela está assumindo uma grave responsabilidade perante a justiça da vida, né? E das leis da vida, principalmente perante a justiça. Porém, o que leva uma mãe a agir dessa maneira? Por que que uma criatura chega nesse estado? Porque ela provavelmente não tenha tido a base, ela não teve a educação já lá no começo da sua vida. Novamente falando de educação. Ela não foi preparada sequer para a função como ser humano, como uma mulher que é esperado que um dia venha ser mãe. Tanto que ela é, né? Ela foi mãe ali, ela deu à luz a uma criança. Ela não foi preparada como mulher, ela não foi preparada diante dos fenômenos naturais da vida, do funcionamento da vida. E como nós não sabemos o que aconteceu com essa mãe, nós não podemos jamais julgá-la. Agora, sabemos sim que muitas vezes espíritos dessa natureza reencarnam e não tinham desejo sequer de ter filhos. E quando os têm, e se naquele vínculo esse filho era um filho que não tinha vínculo afetivo nenhum, ela vai ser muito indiferente. E daí, de acordo com as condições sociais em que ela está inserida, pressionada, ela facilmente abre mão da sua responsabilidade de mãe. Mas antes houve uma falha lá no começo, na educação dela, que ela não foi preparada para isso. Eu queria complementar até tudo que a Maria Antônia falou, concordo totalmente. E, na verdade, acho que o que mais destaca, eu acho mais importante a gente lembrar o que a Maria Antônia bem comentou, é que é muito complicado a gente fazer esse tipo de julgamento como se fosse analisar uma fotografia. Primeiro ponto, o meu comentário pode até parecer insensível, mas não é. Eu quero dizer uma coisa, a doutrina espírita explica tudo. E casos como esse são facilmente explicados por um motivo só: a humanidade ainda é extremamente imperfeita, extremamente ignorante. Nós ainda estamos numa fase muito inicial de acordamento para as questões da vida. Então, isso ainda irá acontecer, não por conta do desejo do Pai, não por conta dos planos da espiritualidade maior, mas por conta dos erros e acertos que a humanidade ainda terá que passar. E eu queria acrescentar um pouco mais. Às vezes a gente se depara com notícias como essa, claro que nós nos chocamos, nós ficamos estarrecidos, sensibilizados, mas há duas questões que a gente precisa olhar. Primeiro, do lado da criança. Não sabemos as dívidas desse espírito, mas já sabemos que, de alguma maneira, essa criança já foi resgatada e terá suas provas a cumprir. Ela não está desamparada. Aquele espírita que conhece a doutrina sabe que tem que ter fé, que em situação nenhuma, nenhum espírito está desamparado perante o Pai. E perante aquela mãe, aquela atitude dela, que hoje deve ter abandonado um filho, e a Maria Antônia já deixou claro que não dá para a gente analisar as razões, a doutrina espírita, né, Wilson, ela nos dá um outro tipo de leitura em termos de magnitude do caso. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes aquele que assassina 2, provavelmente numa encarnação anterior assassinava 20. A gente não costuma acreditar que os espíritos estão em constante regeneração, embora as atitudes sejam reprováveis, mas a lei do progresso está seguindo, está sendo cumprida. Não no ritmo que talvez nós esperaríamos ou gostaríamos, mas às vezes a gente vê esses fatos isolados e não sabemos o histórico desse espírito, que já passou por dificuldades maiores e que já deve ter cometido maldades ainda mais grotescas, e que hoje ainda as comete, mas continua num processo de aprendizado, num processo de expiação, num processo, enfim, de reparação e de provas, né? Então, embora seja algo difícil, né, Wilson, a doutrina espírita tem essas explicações para a gente poder, de alguma maneira, nos consolarmos de que há esperança, tanto por parte daquela que momentaneamente é tutora, como daquele que sofre as provas, mas que está amparado. Deu para entender? Perfeito, muito interessante. Interessante lembrar que, quando eu coloquei a pergunta, eu falei que tipo de patologia leva uma mulher, já indicando que também existe uma possibilidade patológica mesmo, isso, de uma doença mesmo. Inclusive, a gente está falando hoje de depressão, né? Essa mulher provavelmente pode, inclusive, ser doente, né? Estar num processo de depressão muito grande. Daí a importância também de toda a sociedade observar essa questão, realmente entender uma pessoa quando está sofrendo, né? Talvez, se essa pessoa tivesse tido um acompanhamento mais próximo, pudesse evitar chegar nesse ponto. Mas não é o nosso objetivo criticar. Mas quero aproveitar, já que falamos em educação, eu vou pegar um outro ponto que a Maria Antônia levantou. A Maria Antônia falou sobre vínculo afetivo. Então, nós temos uma visão bem romantizada da maternidade, quase sempre, né, o processo da maternidade. Mas nem sempre é a realidade. Muitas vezes, os espíritos que são destinados a nascer como filho daquela mamãe, e a da paternidade também, e daquele papai, podem ser inimigos do passado, né? Neste caso, essa mãe ou esse pai vai encontrar dificuldades muito maiores na educação dessa criança, né? Inclinações, talvez, né? Tanto que tem mães que têm dificuldade realmente de controlar os filhos, né? Maria Antônia, do ponto de vista da ação da mãe diante dessas dificuldades daquele filho que é por demasiado mal criado, né? Ou renitente, né, ou rebelde em excesso, como ela pode lidar com isso? O Espiritismo tem alguma sugestão nesse sentido para se alcançar esse espírito de uma forma mais profunda? Tem. Como o Francisco disse, a doutrina espírita, além dela explicar vários fenômenos, todos esses processos que nós vivemos na sociedade, também tem caminhos, né? Então, resgatando um pouco essa questão desta mãe, quando eu falei da educação, só para completar um pouco essa questão que eu não falei antes, quando eu digo da educação, é porque se uma criatura ela tem uma educação, principalmente focando a questão espiritual, independente de religião, mas o compromisso que nós temos diante da vida, se ela tem um lar que te deu estrutura, que te deu afeto, provavelmente, exceto nos casos de adoecimento, como você bem citou, provavelmente essa mãe jamais faria isso. E ainda que chegasse a fazer, não seria dessa forma. Pois é. Provavelmente ela iria rejeitar, mas viria ao mundo normalmente, seria assistida no parque. Até abandonada depois. Mais, né? Mas aproveitando, só para lembrar, para ajudar na sua resposta, a gestação, né? É um processo biológico, é instintivo. Né? Os animais também. Raramente um animal vai, a não ser em caso em que a cria nasce com alguma doença, para haver uma rejeição assim, mas um animal também não abandona o seu filho. Não abandona. Tem que ter tido realmente uma causa. Ou realmente a causa que nós não conhecemos, mas que a doutrina indica possíveis caminhos, né? E que, como bem o Francisco pontuou, esta é uma irmã que terá a oportunidade de ressarcir esses comprometimentos, porque nós continuamos evoluindo. Agora, voltando naquela questão, o que uma mãe que tem filhos que são problemáticos no seu processo, e hoje grande parte das crianças, digam os psicólogos que realmente seus consultórios estão cheios, né? Isso é perfeitamente entendível, porque nós sabemos, segundo as informações da espiritualidade, que estão chegando no planeta muitos espíritos que permaneceram um longo tempo na espiritualidade, que eles eram moralmente muito comprometidos, rebeldes, dificultosos, eles já vinham com esses traços. Estão tendo a oportunidade de reencarnar aqui. E à medida que eles reencarnam e encontram uma sociedade que está muito desestruturada na maneira de lidar com a questão familiar, porque nós percebemos hoje como que funcionam as dinâmicas familiares. Então, vai se tornando cada vez mais difícil a educação dessas crianças se os pais não tiverem firmeza. Então, o que acontece? Os pais querem ser firmes, colocar limites, mas as crianças são complicadíssimas. Então, o que fazer com essas crianças? Para começar desde pequenina, porque a educação ela começa já lá dentro no ventre da mãe. E quando essa criança está aqui já no mundo carnal, ela precisa de fato ter limites. E os pais, eles não conseguem hoje dar limites. Eles sempre acham que o limite vai ser dado amanhã, quando a criança estiver um pouquinho maior. E o limite começa já no berço. E colocar limites, trabalhar oração com a criança desde pequenina. Nós estamos falando de uma doutrina que nos mostra que a oração é muito importante na vida das pessoas. E hoje a ciência vem mostrar isso, né? Se estuda muito saúde e espiritualidade, justamente por quê? Mostrando para nós o efeito da oração na nossa vida, na nossa saúde. Então, essas mães, a orientação que a gente dá é que as mães busquem realmente orar com seus filhos, falar de Deus bem cedo, mesmo que a criança ainda não entenda, porque atrás daquela criança tem um adulto. Então, se quando a criança dorme, ela se desliga temporariamente desse corpo, ela vai ouvir a sua mãe. Então, é o espírito dela que vai ouvir o que a mãe vai dizer, não é o corpo físico dela, né? E ela já vai assimilando novos valores espirituais. A mamãe vai lá no quarto onde o filhinho está dormindo, enquanto ele está dormindo, e fala baixinho. Isso. Conversa com ele. É isso. Conversa, diz que o ama. Valores. Que ele está seguro. Isso. Isso. Né? Para que ele fique calmo, que tudo vai dar certo. E principalmente afirmar que o ama, sim, que ele é muito importante na vida dessa mãe. Às vezes mãe, acordado ele está bloqueado, ele não escuta. Isso. E durante o sono, então, existe essa possibilidade de comunicação. Principalmente, porque como esse espírito pode ser um espírito que já vem com comprometimento, pais e aquela criança que está sendo acolhida, é preciso que esse espírito ele vá entendendo que ele foi acolhido, que ele é amado, né? E quando ele ouve e ele vai sentindo pelo afago, pelo abraço dos pais, é muito comum no primeiro ano de vida, a criança não consegue expressar o que pensa, o que está sentindo, então ela chora. O choro da criança é uma expressão de sentimento. Então, os pais precisam aconchegar, abraçar essa criança, expressar o seu amor por contato físico. E à medida que a criança vai crescendo, vai começando a verbalizar valores, verbalizar também que a ama, mas não deixar que o fato de amar essa criança não colocar limites para ela. Sim, sim, não, não, porque senão ela não vai, ela não vai se adequar, porque as experiências externas são muito estimulantes. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, é um assunto fascinante. Poderíamos ficar aqui. Eu acrescentaria mais uma questão, que há, além disso, para quem vai para a casa espírita, o tratamento do passe, evangelização precoce. Uma coisa, já que você entrou nesse assunto, vou passar para o Francisco falar sobre isso. Francisco, então, rapidamente, né, para a gente finalizar o assunto, o pai que vai para a casa espírita e não leva o filho. Ah, ele não gosta, ele é agitado, então eu deixo ele em casa. Quando ele ficar maior, eu levo. O que você diria para esse papai? Então, deixa eu pensar exatamente do que a Maria Antônia acabou de dizer. Eu gostaria de pensar uma frase do texto de Leon Denis que nós lemos, que praticamente responde essa sua pergunta e isso que a gente está discutindo agora. Olha o que Leon Denis diz sobre as questões de educação. Abre aspas. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, são preciso, às vezes, dois pontos: a perseverança, a firmeza e a ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. É exatamente o que a Maria Antônia falou. É buscar, e isso é difícil nos pais, buscar um equilíbrio entre ser firme, amoroso, acolhedor, mas ao mesmo tempo um disciplinador e um exemplificador para a vida futura. Porque às vezes o pai ele quer evitar o conflito. No mundo tereis aflições. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então isso é que o pai tem que dizer e ao mesmo tempo exemplificar, dar exemplos para a criança de que o mundo não é um local, uma situação, uma oportunidade de só ter prazer, de só ter satisfação, de só ser servido. No mundo, nós temos tarefas a cumprir, nós temos novos conhecimentos a conquistar, e isso exige esforço individual. Isso não vai ser dado à criança. Então, educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Exige dispêndio de energia. E na medida em que o Espiritismo deixa claro que é uma tarefa assumida temporariamente de acolhimento de um irmão nosso, nós temos que assumir, como a Maria Antônia falou, a responsabilidade. Claro, admitindo o alto amor, que em algum momento a gente vai falhar, mas com vigilância, perseverança e firmeza, como diz Leon Denis. Essa questão da casa espírita praticamente está respondido. Quer dizer, aquele pai que de alguma maneira não é perseverante, não é disciplinado com si mesmo, de simplesmente não adotar uma rotina com o filho, porque é a rotina que estabelece o hábito e o hábito que ganha acesso ao caráter. Então, tudo começa com essa disciplina da rotina criada pelo hábito que vai, de alguma maneira, estabelecer o seu caráter. Claro que, seja qual for a crença religiosa, a agremiação religiosa a que esse pai pertença, é fundamental que essa criança tenha a oportunidade e o direito, como se fosse um direito à educação, e tem também um direito à educação espiritual, de pelo menos uma vez por semana, ser dada essa informação a ele. Ser dada, de alguma maneira, a formação desses princípios, para que ele possa, através do seu espírito reencarnante, raciocinar por si mesmo e aí fazer a opção. Ah, meu filho depois vai escolher outra coisa. Isso é problema dele. Isso é responsabilidade dele. Qual é a sua responsabilidade como pai? O que você fez como pai? É isso que a sua consciência vai cobrar de você ao retornar para o plano espiritual. Então, acho que é isso, Wilson. Não sei. Você quer complementar, ou Maria Antônia? Não, sua resposta foi bem conclusiva. Mas eu só aproveitaria para falar sobre a casa espírita. A importância para aquele dirigente espírita que está nos acompanhando agora, né? O trabalhador espírita, voluntário, enfim. Mas a importância que tem que ser dado a essa atividade voltada às crianças, à evangelização infantil. Então é muito importante que uma casa espírita seja um dos trabalhos fundamentais, né? Primeiros da casa. É ter uma estrutura, uma equipe de pessoas, né, treinadas, preparadas para receber as crianças, para ensinar as crianças, de acordo com o nível em que essas crianças tenham capacidade de assimilar, porque às vezes realmente você leva uma criança para uma palestra, é muito enfadonho para a criança, ela não consegue ficar, ela vai ficar agitada, ela sobe na cadeira, ela desce, ela corre, ela... Então, todos temos que ter paciência com esse processo, mas a casa tem que oferecer uma estrutura de uma atividade que interesse essa criança fazer. Assim, ela vai desejar também ir para casa, né? Esse hábito que o Francisco falou vai ser mais fácil de ser instituído, né? Estabelecido, que ela vai para lá, ela vai desenhar, ela vai produzir dependendo da idade dela. E aí, ela com esse hábito, ela já ficar um pouco maior, ela já começa num grupo de estudo, né? E aí segue adiante. Essa é a mensagem que a gente tem que dar. Como eu disse, falaríamos sobre o tema educação a noite toda, até o final do programa. Com certeza. Porque tem tantas coisas aqui, até que eu anotei para levantar, que a gente nem tocou no assunto ainda, mas tem que deixar para o próximo bloco. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Aí a educação de novo. A educação de novo. A educação é a base do Espiritismo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 533, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Lembrando também que a livraria agora tem um sebo, então você pode adquirir obras ali, né, para o seu estudo, as obras básicas, outros tantos livros, a partir de R$ 5,00 a obra. Nós vamos agora ouvir a mensagem de abertura, súplica, na voz de Terezinha Oliveira, e retornamos em instantes para o segundo bloco do programa. Grãos da mais filtrada areia. amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 13 de novembro do ano de 2019. Lembrando que no segundo bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós estamos lá no finalzinho, no capítulo 28, na parte em que Allan Kardec nos apresenta modelos de preces. Avançamos hoje para a prece denominada Ação de Graças pelo Bem Concedido aos Nossos Inimigos. Olhem, vejam bem, hein? Ação de Graças pelo Bem Concedido aos Nossos Inimigos. Ela está localizada nos itens 48 e 49. Então, o item 48 é um prefácio do próprio Kardec e o 49 é a prece mesmo. Então, vamos começar. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Item 49, prece. Meu Deus, entendeste em tua justiça encher de júbilo o coração de fulano. Aí coloca-se o nome da pessoa. Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez ou que tem procurado fazer-me. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e dos ciúmes que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que, cedo ou tarde, justiça será feita a cada um, segundo suas obras. Francisco? Olha, isso, a primeira coisa que vem à minha mente é, assim, é um alinhamento completo, né, com os ensinamentos de Jesus, né? Veio para mim um dos trechos, acho que de Mateus. Jesus diz assim: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, fazei as pazes enquanto está com eles no caminho. Isso é bom, isso é importante para você, não para o outro, mas para você, porque isso é que te ajuda a te ligar ao Pai, né? Então, esse é um primeiro comentário, né, que está totalmente alinhado com o Evangelho. Agora, sob o ponto de vista prático, o que a doutrina espírita pode esclarecer com um pouco mais de profundidade, não só os ensinamentos de Jesus, mas também essa filosofia, né, da gente não amaldiçoar quem nos amaldiçoa, não vibrar negativamente por aqueles que estão prejudicando a nós. A doutrina espírita deixa claro que existe uma lei de ação e reação e que, embora a gente possa, de alguma maneira, se sentir injustiçado, no mundo não tem injustiça. Perante o Pai não há injustiças. Perante o Pai, ou há expiações ou há provas. Aquele que pratica o mal responderá pelo mal, perante uma lei. Agora, aquele que sofre o mal, certamente serve de aprendizado para algum momento em que provavelmente ele também praticou, ou simplesmente uma prova de resistência, para que ele possa adquirir um talento. Eu vou dar até um exemplo mais simples. Não necessariamente de inimigos, mas muitas vezes temos aquelas pessoas que estão uma atordoada na gente, que nos perturbam. Sabe aquelas pessoas que nos perturbam? Não necessariamente fazem mal a nós, no sentido de querer fazer mal, mas pelo seu próprio desequilíbrio elas nos perturbam. Então, é essas pessoas que eu estou me referindo, que às vezes nós podemos, assim, até tê-las como pessoas indesejadas. Pois bem, essas pessoas, perante a doutrina espírita, são nossos professores. professores. Como assim professores? Porque certamente, em algum momento, nós escolhemos uma prova ou desejamos sofrer um tipo de exame para checar perante a nossa consciência se nós adquirimos um talento. Qual talento? Ah, o da paciência, por exemplo. O da tolerância, o da caridade. E se a gente pede isso, o nosso Pai nos atende. O nosso Pai nos envia essa prova através de professores. Então, nada é perdido no universo. Nada é desperdiçado no universo. Aquele que pratica o mal, não pense que ele nada sofrerá. Não. Ele, de algum momento, ele terá um momento de aprendizado em função dos erros que cometeu. E aquele que sofre o mal? Aquele que sofre o mal também está aprendendo. E é isso que Jesus deixa claro. Como é que nós podemos nos sintonizar com a espiritualidade maior, nos orarmos e pedirmos ajuda, como de fato isso já é comprovado, né, perante tantas religiões e comprovado perante a doutrina espírita, se a gente não deixa de lado a nossa intenção de orar e primeiro vai se reconciliar com aquele que está em desacordo conosco. E eu não estou me referindo aqui a se reconciliar de uma maneira formal. Não, não é isso. Porque em algumas situações, talvez na maioria delas, aquele outro não vai nos compreender. Não pense que é uma reconciliação de abraços e beijos. Não, não é isso. É uma reconciliação interior, de caridade, de compreensão, de que aquele de fato está praticando uma injustiça com você. Você sente, sim, você sofre, claro, isso é fato, mas você compreende. Você compreende a situação e isso te consola. Isso é fazer as pazes. E isso vem ao encontro dessa oração, né, Maria Antônia? Quando a gente, de alguma maneira, está orando, a gente tem que sim compreender que há irmãos numa caminhada mais difícil que a nossa, numa caminhada anterior à nossa, que sim pratica mais o mal, e se de fato já temos consciência, é nossa obrigação compreender e suportar, não é? Sim. É por aí. Você já explorou tudo, não, Francisco. Então, eu deixo para a próxima, você fala. Verdade. Acho que você foi muito completo nas colocações sobre essa questão. Eu vou levantar, né, uma proposta aqui. A inveja, geralmente, é entendida como desejar aquilo que o outro tem. Na verdade, isso se chama cobiça. Cobiça. Inveja é diferente. A inveja é se alegrar com a tragédia do outro, com a tristeza do outro, e se entristecer com a alegria do outro. Sim, que é o caso da lição. É o caso da lição. Então, quando alguém fica bem, o invejoso fica mal. Ele fica mal mesmo, positivamente mal. Ele fica deprimido, ele fica triste, porque o outro está bem. Falando aqui de um inimigo, mas às vezes nem é tão inimigo. Não é inimigo, nem é só sempre. Porque a nossa sociedade, a dinâmica social também, muitas vezes nos posiciona como concorrentes, como se tudo fosse uma competição. E numa competição, quem está na frente vence, está feliz, quem está em segundo lugar perde, está infeliz. Uma vez eu ouvi isso e fiquei assustado. Um jovem, eu acho que de uns 13, uns 12 anos, a gente estava num jogo de boliche, era uma comemoração de aniversário de alguém, não me lembro muito bem. E aí brincávamos ali de boliche, e eu nunca tinha jogado boliche antes, né? E depois de algumas jogadas, no final ali, eu fiquei em segundo lugar. Eu falei, olha que legal, né? Nunca joguei isso, e até que não estou tão mal, né? Fiquei em segundo lugar. Esse menino de uns 12 anos, aproximadamente, olhou para mim e disse, o segundo lugar é o primeiro entre os fracassados. Nossa! Eu levei um susto, falei, poxa vida. Mas o que ele está aprendendo, né? Onde ele aprendeu isso, essa frase? O segundo lugar é o primeiro entre os fracassados. Deve ter ouvido, porque deve ter ouvido de alguém, com essa, né? Idade, era uma criança com 12 anos. De elaborar anos. Um pensamento dessa natureza, né? Pois é, então quando alguém ganha, o outro fica triste. Mais ou menos essa ideia da competição. E aqui ele está dizendo exatamente isso, não desejar o mal para o outro é meia caridade, não é caridade. Não é porque caridade é desejar o bem. E eu gosto muito de uma definição que diz que a caridade é tudo aquilo que aproxima a pessoa. E o que não é caridade, o que afasta. Então, o que aproxima as pessoas não é o ato de praticar o bem e de se alegrar, sim, com a alegria do outro. Sim. Isso é maravilhoso, né? O seu vizinho compra um veículo novo, você se alegra verdadeiramente com isso. Isso é importante para a gente fazer uma autoanálise. Como nós estamos reagindo às conquistas das outras pessoas? É deixar de olhar, né? Para si e olhar e se alegrar com a conquista do outro, realmente. Então, é ação de graças porque o outro recebeu. Graças a Deus que o meu vizinho conseguiu viajar para a Europa. Olha que maravilha, que delícia que ele vai aproveitar essa viagem. Olha como nós temos que mudar o nosso pensamento, né? Agora, o meu vizinho vai viajar para a Europa. Eu penso assim, olha lá, quem que ele pensa que é? Olha lá. Está quebrado. Tenho certeza que deve ter dividido em 20 parcelas para poder viajar. Depois atrasa o condomínio, que eu sei. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura, né, na sociedade, não é, Maria Antônia? Sim. Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que você levantou uma questão importante, né? De pontuar muito bem a diferença entre a inveja e a cobiça. A gente pode ter desejo de ter algo que os outros têm e não tem mal nenhum. E não querer o mal dele por isso. A gente tem que trabalhar para isso, né? Para alcançar e isso até valorizar o que o outro tem, quando eu também gostaria de ter. Pois é. É uma questão. Mas essa questão de ficar triste porque o outro está melhor, está em situações melhores ou conquistou algo melhor, isso revela o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos orgulhosos, e o nosso orgulho ferido é que nos leva a ter essa postura de não vibrar com a conquista dos outros, porque ficamos meio invejosos. E outra coisa que o espírita, sobretudo, tem que tomar cuidado, né, Francisco? Eu vou passar para você agora aqui. Porque o espírita meio que às vezes ele joga um agouro, né? Um mau agouro na outra pessoa, porque ele fala, não, eu perdoo. Né? Mas não é comigo, é com Deus. Né? A lei de causa e efeito, depois, ele não vai ter que acertar comigo. Eu perdoo, não é comigo o problema dele. O problema dele depois é com Deus. A gente tem que entender essa diferença de entender que a justiça se faz, mas não desejar que a pessoa sofra para a execução daquela justiça. Para a justiça aconteça. Aquele que se diz espírita e age desse jeito, ele precisa estudar mais. Sem dúvida. Ele precisa estudar mais o espiritismo, porque o espiritismo realmente não é isso. Não é isso. Perdoar realmente significa compreender, não é negar que o outro errou, não é isso, porque na maioria das vezes o outro de fato errou, porque senão não teria necessidade de perdão, mas errou por uma razão, como a Maria Antônia estava até falando no bloco anterior. Tem uma razão porque ela errou. Primeira razão, somos imperfeitos. Essa é a primeira razão. Segundo, somos ignorantes e inconscientes. Nós também falamos isso no bloco da família, que a família precisa ter consciência da sua responsabilidade. E uma série de outras razões pelas quais nós erramos. Mas o problema não é isso. O problema é que se a gente reconhece o erro no outro, a gente precisa compreender o outro. Isso é perdoar. Não significa que a gente está de acordo. Não significa que a gente está aceitando essa situação. Não é isso. Mas a gente está compreendendo de que, de fato, ele errou, mas que ele também tem direito a errar, e que ele vai ter oportunidade de aprender. Mas não somos nós os juízes. Quer dizer, nós não podemos ser juízes. Esse é o problema dos espíritas que ainda não estudam direito. Eles julgam. Eles julgam de uma maneira apressada, de uma maneira superficial, algo que não cabe a nós entendermos do porquê que alguém passa por uma aflição, por exemplo. A gente especular. Né? Alguns espíritas especulam. Assim, não. Não fez isso porque deve ter sido assim, assim, assim, ou porque... Isso é julgar. Isso é fazer muito parecido como os fariseus faziam. Não cabe a nós, não cabe nem à própria pessoa descobrir do porquê do sofrimento. Cabe a ela aceitar, verificar o erro, suportar a prova e seguir adiante. É isso que interessa. Às vezes alguém está assim, passando mal, sofrendo, né? Sofrendo aquilo que ele está falando, se sentindo injustiçado perante algo que parece uma injustiça, mas perante uma visão mais ampla para futuro e para passado, não é uma injustiça. Não sei se vocês estão entendendo. Mas, enfim, a pessoa olha aquilo e fala assim, olha, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar por isso, porque de algum momento, em algum momento, se existe um Deus justo e bom, precisa ter uma razão justa e boa para eu estar passando por essa aflição. Caso contrário, eu não tenho fé. Caso contrário, essa doutrina não funciona. Então, as pessoas pegam e fazem isso, Wilson. Ficam analisando, especulando de maneira superficial algo que não leva a nada. Não leva a nada a descobrir por que que a pessoa está passando por essa aflição. Não. Isso é uma indiscrição, você está entendendo? Sim, é ser indiscreto. E eu sou tão partidário da sua opinião que uma coisa que sempre me incomodou. Agora, o que eu estou dizendo é um relato pessoal, Wilson, não tem nada a ver com o espiritismo. Eu sempre me incomodei quando surge, por exemplo, um caso muito polêmico. Um garoto foi assassinado. Passa algum tempo, vem uma carta psicografada de algum médium explicando que aquele garoto foi alguma coisa em algum momento, que participou de alguma atrocidade no passado, que matou, que enfim, que agora está experimentando alguma coisa. Eu achei isso, eu sempre achei particularmente isso tão desnecessário, e isso nunca chamou a minha atenção. Então, quando às vezes essas coisas chegam em minhas mãos, eu procuro tirar o interesse disso. E as pessoas, às vezes, trazem, né, esses assuntos para a gente, que trabalhamos, né, no espiritismo como dirigentes. A pessoa traz, olha, eu recebi isso, é verdade? Eu falei, olha, é o que o Francisco falou. Pode ser, pode não ser. Né? O espiritismo, o que ele faz é apresentar diversas possibilidades. Quando a gente fala, por exemplo, do processo de reencarnação, a gente sabe que pode ser por um processo, por um outro processo, que pode ser isso, que pode ser aquilo. Mas aquele caso específico, a resposta daquilo lá, nós não vamos dar. E se algum médium se atrever a chegar e dar uma resposta definitiva para aquilo, desconfie, porque eu desconfio. Então nós temos que realmente abrir mão desse desejo de querer ter a certeza absoluta. É só uma brincadeira, às vezes acontece, a pessoa fala assim, olha, eu sonhei com tal coisa, o que que é? Sei lá, não faço ideia por que que você sonhou com isso. Pode ter sido um sonho psicológico, pode ter sido uma lembrança de infância, pode ter sido um contato espiritual, pode ter sido uma diversidade de fatores, então, né? Mas a gente não pode definir, sonhar com isso é por isso, ou é aquilo. Então, essas respostas são muito simplistas. É um reducionismo que não cabe no espiritismo. Para aqueles que estão ouvindo a gente, Wilson e Maria Antônia, que estão iniciando na doutrina, querem conhecer mais, tal, se por acaso forem expostos a esse tipo de especulação, realmente a primeira coisa a fazer é questionar com a sua razão, porque Deus deu o raciocínio para nós, para a gente usar. E foi o que Allan Kardec fez durante todo o tempo. Allan Kardec foi um pesquisador. Então, em certas situações, ele até falava assim, pesquise com repetições, estatísticas e tudo mais, porque é preferível rejeitar 20 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, essas questões todas de evocação de espíritos, de causas das aflições, de situações dos espíritos no plano espiritual, isso já está super bem estudado, super bem catalogado. Então, em vez da gente se ater a esse tipo de especulação momentânea e sensacionalista, eu peço, estudem primeiro as obras básicas. Estudem lá O Céu e o Inferno, O Livro dos Espíritos, O Evangelho Segundo o Espiritismo, que são obras em que Kardec realmente catalogou de maneira científica, ouvindo diversos médiuns, sem que esses médiuns se comunicassem entre si, de diferentes locais, de diferentes países. E através das comparações das respostas, ele, pelo seu bom senso, pôde, através dessa comunicação universal dos espíritos, averiguar aqueles ensinamentos e verdades que são de fato genuínas do plano espiritual e aquelas que não são. Então, isso é muito importante para vocês que estão ouvindo, né? A gente não pode confiar num médium. Não que ele possa estar, que ele está sempre errado, mas não é assim que a doutrina funciona. Não é isso? Ele é humano, né? Ele também pode, em determinado momento, receber uma influência, estar em desequilíbrio, como todos nós, né? Bem, meus amigos, nós vamos agora agradecer os patrocinadores, lembrando sempre que a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Né? E existe, a União Rádio Web existe porque um grupo de amigos se uniu, todos os meses colabora, cada um com um pequeno valor, né? E isso faz com que a gente consiga pagar as contas aqui, adquirir equipamentos, pagar a internet, a energia elétrica. Nós não pagamos aluguel aqui no estúdio da União Rádio Web. Um empresário cedeu a sala para a gente durante 5 anos, sem que tenhamos que pagar o aluguel, mas a gente paga aqui o condomínio. Então, é com base nesses recursos desses amigos. E também o nosso agradecimento à USE de Santa Bárbara do Oeste, porque a USE é que financia o programa Visão Espírita, edição de domingo. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar há 20 anos, né? Mais de 20 anos. E vai ao ar todos os domingos, às 9:30 da manhã, ao vivo. Aqui, com a presença do Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães e Alain Diniz Souza. E tem a edição de Piracicaba, que vai ao ar também ao vivo, todas as quartas-feiras, às 19h30, que aqui estamos aqui. No caso do de quarta-feira, a gente sempre tem uma equipe que vai, de comentaristas, que vai se alternando, né, no decorrer do ano. E nós queremos aproveitar também esse instante para agradecer aqueles que já colaboraram com a campanha Conheça o Espiritismo. A campanha Conheça o Espiritismo é uma campanha encabeçada pela USE, que tem o objetivo de distribuir 25 mil livros espíritas. Olha, não é pouca coisa não, hein, gente? 25 mil livros espíritas. A obra que foi escolhida chama-se Fundamentos da Doutrina Espírita. É do José Benevides Cavalcante. Um livro fantástico. Para quem não conhece o Espiritismo, o primeiro contato é muito bom, realmente. É uma linguagem muito simples, muito acessível. Fala dos principais temas. Sobretudo, assim, o que é o Espiritismo e o que não é o Espiritismo. Por que conhecer o Espiritismo? Né? Problemas do dia a dia. Vai falar sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução, pluralidade dos mundos, mediunidade, como se dá o contato dos espíritos com os homens. Um livro fácil de ler, rápido, pequenininho. E quem vai distribuir esses 25 mil livros? Você que frequenta as casas espíritas. São 30 centros espíritas afiliados à USE aqui na região de Piracicaba. Você frequenta, você vai lá, você pega lá 2, 3, 5 livros, dá de presente para os seus amigos, para aquela pessoa que você sabe que é curiosa, que quer aprender, que te perguntou alguma coisa. Então nós podemos fazer com que o conhecimento, a luz do Espiritismo, do conhecimento espírita, possa alcançar os corações que dela necessitam. E a nossa sociedade está muito necessitada de luz, de esclarecimento. Mas para que isso aconteça, a USE precisa da sua ajuda. Nós precisamos de você para que esses livros possam ser adquiridos. Então nós fizemos uma campanha. Você pode doar qualquer valor, R$10, R$20, R$50, R$100, daí para cima, quanto você quiser, R$1.000, R$2.000, quanto você dispor e desejar doar. Para isso, você acesse usepiracicaba.com.br. Vou repetir, usepiracicaba.com.br. Logo lá no comecinho do portal, na primeira página, tem um botão lá, quero conhecer, quero participar. Você clica no botão, vai para uma outra página, você escolhe o valor que você quer doar, preenche os dados e paga com toda a segurança pelo PagSeguro. Pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, transferência bancária, tudo isso com a máxima segurança. Conexão criptografada, seus dados estarão seguros. Então, vamos colaborar, meus amigos, com a campanha Conheça o Espiritismo e vamos juntos, a partir de 2020, distribuir 25 mil livros espíritas aqui em Piracicaba e região. Nós vamos agora para um intervalo musical rapidinho. Nós vamos ouvir Encontros e Despedidas com a Maria Rita e retornamos para o próximo bloco, quando falaremos sobre desencarnação. Notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. despertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita, dessa noite do dia 13 de novembro, e a gente vai falar sobre o tema desencarnação, morte. Nós, seres humanos, temos como certeza absoluta que todos vamos desencarnar ou morrer. Só que esse é um assunto que ainda é um grande tabu. Por alguma razão, muitos não gostam nem de falar sobre o assunto, falar sobre o tema. Quando o tema é ainda algumas doenças, a pessoa fica mais incomodada ainda. Então, para iniciar o assunto desencarnação, eu queria... O Espírita fala muito em desencarnar, ao invés de morrer. Qual é a diferença entre esses dois termos? A diferença entre morte e desencarnação. Maria Antônia, pode ser você. A morte é quando tem a finitude da energia vital no corpo físico. Biológico, um processo biológico. Processo biológico. Desencarnar é o desligamento do espírito do corpo físico. Então, muitas pessoas, muitos espíritos podem ainda o corpo estar morto, mas o espírito não se desvincular daquele corpo. O corpo já morreu biologicamente, o coração não bate mais, isso, o cérebro já não tem mais atividade. Mas o espírito, por desconhecimento, por não preparo, principalmente quando no caso dos suicídios é comum ocorrer isso, o espírito não se desvincula Entendi. Agora, desencarnar é quando ele se desvincula totalmente do corpo físico. Ele se liberta do corpo físico, isso, definitivamente. Isso. Francisco, esse desencarne, então, que a Maria Antônia falou, esse desligamento total, essa emancipação, essa libertação mesmo do espírito e do corpo físico, se dá quanto tempo após a morte do corpo físico? Como diz os agrônomos, depende. Depende. É absolutamente... Se chover, se não chover. É absolutamente imprevisível. A gente pode, de alguma maneira, estimar isso em função do grau de adiantamento moral e de esclarecimento daquele espírito. Em tese, aqueles que, de alguma maneira, já têm um preparo de desapego, de equilíbrio, de valoração daquilo que é material e daquilo que é espiritual durante a sua vida terrena, esses têm mais facilidade de desligamento. Aqueles que já são mais apegados aos bens materiais, às coisas do mundo, sem dúvida, se arrastam nessa ligação, não porque desejam, mas simplesmente por uma questão de afinidade, né? Agora, tanto num caso como no outro, toda a literatura de Allan Kardec deixa claro que, num determinado momento da morte física do corpo, o espírito passa por algum tipo de perturbação, pelo menos os espíritos terrenos, que pode também ser variável, mas essa perturbação é até natural, porque, afinal de contas, se trata de um desligamento que é algo considerável, né? Mas, sem dúvida, não há relatos de desamparo, né? Todos os espíritos são sempre amparados de acordo com o seu merecimento e com a sua capacidade de receber ajuda. Mas esse desligamento do corpo físico é realmente variável. Há casos de desligamentos até, eu diria, até quase antes da morte total. Imediato, né? Como, por exemplo, nos circos romanos, nós temos esses relatos. Né? Alguns espíritos eram removidos ali de seus corpos antes mesmo do ataque. Que as feras... Joana de Cusa, exatamente. Assim como há casos de depoimentos de irmãos que se sentem ligados ao corpo já desfeito por centenas de anos. Enquanto ele o corpo fica ligado, está se desfazendo, ele fica ligado na ideia, né? Ele fica ligado até na ideia. Ele fica fixado nessa ideia e se prende a essas questões. Se sentisse realmente ligado a esse corpo, né? Então isso é muito variável. O que é importante é a gente entender isso. Quanto melhor a gente se preparar para essas questões, sem dúvida haverá um desenlace mais tranquilo. É por essa razão, Maria Antônia, que o Francisco apontou, que Emmanuel vai sugerir que se guarde um certo número de horas antes da cremação, por exemplo. Isso. Pode gerar alguma espécie, antes disso, talvez, cremar imediatamente ou poucas horas depois da morte do corpo físico, pode gerar algum tipo de reação no espírito? Sofrimento para o espírito, né? Porque como, dependendo do estado que esse espírito, principalmente em casos de morte súbita, sim, porque às vezes a pessoa passa pela fase da terminalidade, com doenças graves, às vezes a pessoa está muito cansada com uma doença grave, é muito comum o caso de câncer, né? A pessoa passou muito tempo sofrendo, então aquele período final dele, muitas vezes ele já não está mais aguentando, a pessoa desencarna, e é natural que ela seja mais acessível ao acolhimento espiritual. Mas o caso de morte súbita, situações assim, é recomendável que se tenha pelo menos em torno de 72 horas. As literatura espírita, de modo geral, faz essa recomendação por segurança, para que o espírito tenha tempo de ser amparado, cuidado pelos amigos, pelos espíritos da espiritualidade, pelo seu próprio protetor, para evitar o maior sofrimento dele diante da cremação do seu próprio corpo. E você comentou uma coisa interessante aí, Maria Antônia e Francisco. Esse processo, então, de desencarnação é um processo que não acontece sozinho. Existem técnicos lá no plano espiritual que operam ajudando a fazer esse desligamento. Como se dá isso? existe sim na espiritualidade, como todos nós temos um espírito amigo que nós chamamos de protetor, né? Todos nós temos, outras religiões chamam de anjo da guarda, mas todos nós temos um espírito que se responsabiliza em nos auxiliar na nossa caminhada terrena. Lógico, respeitando nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. E nesses momentos em que nós já cumprimos a nossa etapa de vivência terrena, nós somos amparados em primeiro plano por essa criatura. Ela nos acompanha, ela nos assessora, nos dá assistência. E também aqueles amigos, familiares, pessoas que tiveram um vínculo afetivo bastante importante conosco, que sabem do nosso retorno para a espiritualidade, vem nos receber e nos assiste, né? E, além disso, muitas vezes, uma coisa interessante a gente lê na literatura espírita é que quando o desencarne é feito de uma maneira harmônica, ou seja, o espírito cumpriu toda a sua etapa aqui, é um espírito tranquilo, equilibrado. No geral, no momento de haver esse rompimento do corpo físico com o seu perispírito, né? Aquele rompimento do cordão vital, ele é levado, ele recebe uma assistência como se fosse um passe, e ele então ele acaba sendo adormecido e ele é levado durante esse processo. Durante esse processo de desligamento, sim. Ele não percebe, ele não vai sentir dor, ele não vai ter esse sofrimento do, sim, rompimento do corpo físico. Entendo. E ele é levado para o plano espiritual, onde, em que local? Nos hospitais de espiritualidade. Alguns espíritos que são mais renitentes, mais dificultosos, algumas literaturas dizem que eles são recebidos por um grupo de espíritos que são socorristas. E esses socorristas os deixa junto com esses socorristas, eles ficam no campo terreno ainda. Tipo, eu costumo lembrar muito de um gramado, de um ambiente ainda terreno, porque o espírito está muito preso ainda às condições terrenas. Mas os socorristas estão ali presentes. Francisco, muitos expressam o desejo de morrer dormindo, ou repentinamente, né? A pessoa fala, eu queria dormir e não acordar mais, né, no outro dia. Em oposição a um processo lento, muitas vezes por uma doença, que às vezes também pode ser doloroso. Quais as consequências para o espírito, desta ou daquela? Na verdade, sim, eu não sei se o correto é a gente avaliar as consequências, mas muito mais, antes disso, avaliar as questões de que esse tipo e gênero de morte vai muito mais ao encontro do mérito dele e das necessidades que esse espírito tem. Então, assim, até isso é lição. A gente aprende desde o momento que está no útero da mãe até o momento final do desencarne. Tudo é aprendizado, incluindo a escolha ou a necessidade do tipo de desencarnação que cada espírito vai passar. Certamente, né, todo mundo gostaria de morrer dormindo, né? Não, ó, né? Assim, acordar no plano, né, espiritual. É merecimento isso, né? Isso é, eu acho que é merecimento, né? Meu pai, por exemplo, desencarnou dormindo, eu o encontrei com o cobertor fechadinho, assim, na orelha, assim, e nem se mexeu. Então, assim, claro que o momento da morte física, ele não sentiu, o coração dele praticamente simplesmente parou, né? Mas sem dúvida existe o desenlace, sem dúvida existe a perturbação, sem dúvida existe o acordamento e todo o acolhimento, como qualquer outro tipo de desencarne, que seria esse desligamento do espírito com o corpo físico. Então, que nós, eu acho que, de novo, eu acho, Wilson, sinceramente, é especulação. O pessoal que faz esse tipo de pergunta especula. Porque, na verdade, aquele que estuda a doutrina espírita, ele sabe que até no gênero de morte existe uma prova por trás disso ou uma expiação. concordo. E não dá para a gente escolher. Não dá. Sim, mas eu vou fazer uma ressalva aí, né? Esses dias eu vi uma reportagem, o sujeito pulava de um avião sem paraquedas, né? Aí um outro sujeito pulava de outro avião com dois paraquedas e passava o paraquedas para aquele. E aí, enfim, dava tudo certo. Existe um livre-arbítrio, tem gente que, por determinadas escolhas, coloca a própria vida em risco. Mas aí... Então, se ele tinha um planejamento, por exemplo, eu venho para cá com um planejamento de viver 90 anos de idade, com combustível para isso. Mas depende de como eu levo a minha vida, eu abrevio isso para 40. E outra, 50. Não precisa nem usar esse exemplo tão drástico. Um exemplo extremo. Né? Extremo. Que aquele que. A por própria exemplo, alimentação, isso a própria dia-a-dia, mesmo, né? Isso mesmo. As tensões que a gente se submete muitas Exatamente. Vezes, as pressões. A gente acaba abreviando. Então, se havia um planejamento, olha, se tudo der certo, você vai desencarnar com 90 anos dessa forma, né? Mas a gente por isso que é um processo de colheita, né? É um processo de consequência. É um processo de aflição que ele colhe em função de um erro ou de uma necessidade de aprendizado desta vida ou de outra. Então, assim, ele está sempre aprendendo e colhendo os frutos de suas ações. Sempre. Né? Sempre. Então, essa questão do paraquedas é uma questão extrema, mas você muito bem colocou. Aquele que tem o livre-arbítrio de não cuidar do seu corpo físico, ele já está escolhendo um tipo o seu de gênero. Desencarnação não tem como ele merecer, ou pelo menos solicitar, né, um desencarne suave. Pois porque é. Ele sabe das consequências. Né? Olha, eu vou deixar agora o ouvinte com gostinho de quero mais. Nós íamos falar aqui sobre as primeiras impressões de alguém ao chegar no plano espiritual, o efeito das preces para essa pessoa que acabou de chegar lá, por que alguns vivem mais de 100 anos e outros desencarnam na juventude, na infância, como devemos nos comportar diante da perda de um jovem ou de uma criança, como um pai ou uma mãe pode superar a perda de um filho. E por que tememos a morte, se acreditamos que a vida continua? Mas tudo isso vai ficar para o próximo programa. Nós selecionamos aqui para aqueles amigos que estão, né, atravessando um momento difícil, uma poesia chamada Depois do Temporal, do Espírito Maria Dolores, que foi extraída da obra Estrelas no Chão, psicografada pelo saudoso médium mineiro Chico Xavier. Cansado coração, ouve lá fora o turbilhão do temporal violento. Cai o granizo, ruge a voz do vento, é a natureza que se desarvora. O firmamento é anônima cratera. Quando o raio estraçalha a noite escura e choras ante o caos e a desventura, a prova que te ensombra e dilacera. Ao furacão que passa, caem ninhos, tombam troncos a ímpetos medonhos e recordas as pedradas dos caminhos que varaste perdendo os próprios sonhos. Espera e crê, o temporal vai longe, amanhã seguirás em nova estrada, e ao teu olhar a luz será mais linda quando o sol acender a madrugada. Bem, amigos, nós selecionamos aqui alguns eventos, né? Para a próxima semana, do dia 14, que é amanhã, até o dia 19, Sérgio Aguiar, quinta-feira, será o Sérgio Aguiar? Eu peguei aqui, está lá no site da USP, mas talvez ele tenha trocado, né? Ele está viajando, não está, o Serginho? Ele está, acho que é. Mas olha lá, está lá no site da USP, Sérgio Aguiar, quinta-feira, dia 14 de novembro, às 20 horas, na União Espírita de Piracicaba. A nossa amiga Maria Antônia Paduan, que está aqui conosco hoje, no domingo, dia 17, às 20 horas, às 20 horas, é à noite ou não? Não. É às 9 horas. Às 9 da manhã. Então, ó, Maria Antônia, domingo, 9 horas da manhã, na Casa Espírita Francisco de Assis, em Piracicaba. Alex Bonafini, na segunda, dia 18, às 20 horas, no Grupo Espírita Luz e Verdade, em Piracicaba. Maria Antônia Paduan, novamente, segunda-feira, dia 18 do 11, Dessa vez às 20 horas no Centro Espírita Mensagem de Esperança em Capivari. Um abraço lá para o nosso amigo Arnaldo de Capivari. E novamente a Maria Antônia Paduan trabalhando, né, Maria Antônia? Terça-feira, dia 19/11, às 20 horas na Casa Espírita Francisco de Assis em Piracicaba. E o amigo Álvaro Augusto Vargas também na terça-feira, dia 19, às 19 horas na União Espírita de Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa. Se você perdeu alguma parte ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, para aquele que acorda junto com o galo, e às 20 horas. E aos domingos também, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que estamos ao vivo também todos os domingos a partir das 9:30 da manhã e todas as quartas-feiras a partir das 19:30. O programa Visão Espírita, que está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, que também aqui nos acompanha, e o amigo Sérgio Aguiar. Como operadores de som, os amigos André Sanson e Guilherme Pereira, que hoje nos assessora. E na apresentação, este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente quinta-feira. Temos um feriado na sexta-feira, não é essa semana? Um ótimo feriado para você que nos acompanha. Um excelente final de semana, repleto de muita luz, de muita alegria, de muita paz no coração e de muita gratidão, de forma que nós possamos compreender e receber todas as lições que nos são oferecidas, a fim de que as convertamos na nossa paz interior, para que façamos brilhar a nossa luz. Passo aqui as últimas palavras, né, para as últimas considerações para o amigo Francisco Mourão, e peço para Maria Antônia fazer a prece de encerramento. Apenas agradecer a mais essa oportunidade de estar aqui, desejando realmente boa noite a todos aqueles que nos ouvem, e que Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Também deixo aqui meu boa noite aos ouvintes, aos amigos aqui presentes. E vamos então encerrando com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, ó Pai, a vossa vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vós é o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.